746, pode para a Duna? Autorizado, Duna, livre LS, reporte estabilizado. Duna, reporte estabilizado, LS, 6746. WS-6746 visual. 6746, complete aproximação, torre 186, bom pouso. Boa noite. Então 3170, desce para 2000 pés, permanece 10, 17 no ajuste, livre LS, reporte estabilizado. 2000 livre LS, reporte estabilizado. controle, boa noite, Gol no 714 na Puca. Boa noite, Gol no 714, contato radar, vou parar nível de voo 230, saída Puca. É o 230 na Puca, no 714. Gol 1714, autorizado direto Aracaju. Ah, gostaria de manter o perfil se não for atrapalhar. Sim, então mantenha a saída 714. Obrigado. Thank you. 1714, chame Recife, 12685, alterne 2545. 2685-2545, bom trabalho. Obrigado, bom voo. Controle Salvador, muito boa noite com o 1606, passa 1.800 em subida. Bono 606, contato radar, sua para nível de voo 390, Pucas de Par. Pucas de Par, nível 390, gol 1606. Boa noite, gol 1896 na Pucaracaju, 1500 peças. Gol 1896. É, controle de sua transmissão, ela saiu toda cortada, poderia repetir para o gol 1896? 1896, contato radar, subida autorizada para o 070, sai da Puca. Ok, então restrito 070 na Puca, gol 1896. Gol 1606. Gol 1606, chame Recife 1265, Rotterdam 2545. 12685, 12545, obrigado. Passa 050 para 070, boa noite, 96. 896, autorizado subida para 370. 370, boa noite, 96. Controle Salvador, Código, bom dia, Tripe 5317. Bom dia, Tripe 5317, contato rádio. 0, sai da Momos. Momos, confirmando, altitude 380? 380. 380, Momos, Tripe 5317. Tripe 5317, conforme solicitado pelo Centro Recife, suba restrita ao nível de voo 320. 320, Tripe 5317. Trip 5317, pode aprovar direto, trova? Não tenho saída abaixo de coordenação. Essa escota, grato. Gol 1896, chame Recife, 1285, ao término 2545. 2685, 1245, com o centro Recife, 1896, tenha uma boa noite. Igualmente.